Imagens distorcido, planos velhos central. Imagens distorcido, planos velhos central. Imagens distorcido, planos velhos central. Deixe o mundo, deixe o mundo, deixe o mundo. Deixe o mundo, deixe o mundo, deixe o mundo. Não me deixe, me cheire, me olhe, me sinta. Imagens distorcidas de forma no amar. E não pare com essa boca, não pare de me beijar. Tempestade na mente torna tão casual. E me abraça bem forte que eu me sinto tão mal.